Quarto Andamento com Joana Santos. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Quarto Andamento aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar às 23 horas de quarta-feira. Eu sou a Joana Santos e hoje proponho-lhe que fique connosco para ouvir momentos muito especiais. Vamos começar esta edição com uma obra que não é assim tão conhecida, até mesmo do público mais adepto da música clássica. Vamos chegar com o concerto número 1 para violino de Bruch, que abre esta edição.

Vamos prosseguir nesta noite com mais um nome que não é assim tão conhecido, até mesmo do público mais adepto da música clássica. Britten, concerto número 15 para violino. Mais uma obra para terminarmos esta noite em beleza. Tenha uma boa noite, nós voltamos na próxima semana. Fique então com o concerto número 15 para violino de Britten. Boa noite e até para a semana. Thank you. Thank you. Quarto andamento com Joana Santos.